A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Feita a preparação do ambiente, procuremos elevar nossos pensamentos ao alto e sentir a presença meiga de Jesus e dos mensageiros de luz que se fazem presente neste momento, e oremos então dizendo: Pai de infinita bondade, agradecemos por tudo que nos é dado, pelas oportunidades de evolução na escola da vida, e rogamos que nos sustente em nossa trajetória no planeta, para que nossas ações sejam reflexos dos ensinamentos de Jesus. Que as tuas vibrações de paz possam ser sentidas nos nossos corações, nos concedendo tranquilidade, afastando as emoções aflitivas e reforçando as qualidades positivas. Que saibamos ser bons pais e que os lares tenham uma atmosfera afetuosa para que as crianças e jovens se sintam seguros, tenham saúde física, mental e espiritual. Estendam esse exemplo de carinho, respeito e amor para os outros irmãos, sendo partícipes da construção de um mundo melhor, mais fraterno. Dá-nos força moral, coragem e serenidade para superar as provações e que possamos enxergar nas adversidades uma forma de desenvolvermos a virtude da paciência, da tolerância, vendo naqueles que nos prejudicam oportunidades para a prática da disciplina no bem, do autocontrole e da compaixão. Senhor, pedimos ainda que de Tuas mãos bondosas possam emanar o medicamento necessário a cada um de nós que bebermos de Tua água. Assim seja. Júlia, minha filha, por favor, faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, cujo título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Sabes os mandamentos: não cometas adultérios, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometais fraudes, honrai a teu pai e a tua mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, Mateus, capítulo 19, versículo 18 e capítulo 19. 2. Honrai a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. 3. O mandamento, honrai a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar, sim, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito aos lhe darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa apenas para não deixá-los na rua e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem, quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também tanto quanto puderem. As pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terás de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres, e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos mais condenável se torna para com os pais. Deve lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade se junta à ingratidão. 4. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos que nos reportar à situação e às ideias dos hebreus, na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo porque Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance e como as crianças lhes apresentam como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam e Deus lhes disse que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo, se observarem os seus mandamentos. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de lhe ser dado um alimento menos grosseiro. Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer: meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento: honrai a teu pai e a tua mãe. Já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, façamos a seguinte reflexão. O mandamento honrai ao teu pai e a tua mãe deriva da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Vês que não posso amar ao próximo sem amar primeiramente aos pais. Se a lei de amor determina que sejamos caridosos para com os outros, então em relação aos nossos pais devemos nos desdobrar e doar o melhor, sendo mais carinhosos, gentis, suprir materialmente suas dificuldades, incluí-los em todos os momentos bons da família, ensinar aos filhos a respeitar e ter atenção para com os avós, a ter paciência quando eles estiverem sem força para executar as tarefas mais simples, proporcionar conforto, cercá-los de todos os mimos possíveis. Não é suprir somente suas necessidades básicas, mas fazer o que faria se fosse para você mesmo, assim como eles renunciaram a muitas coisas por nós. Dar-lhes o melhor, prestar atenção, ser atencioso, ampará-los e envolvê-los em vibrações de paz, tranquilidade e muita alegria. Pois é, Júlia, devemos realizar pequenas e grandes alegrias oriunda da amabilidade e da doçura. Como transmitir nosso amor através do abraço fraterno. Acompanhar nossos pais ao médico, ao fisioterapeuta, à academia, compartilhar com eles das comemorações familiares, passeios e diversões, levando-os ao cinema, teatro, show e viagens. Pois, quando pequenos, nossos pais não mediram esforços para nos ver felizes e saudáveis. Quantos brinquedos e passeios desfrutamos e quantas noites fizemos eles perderem quando estávamos doentes e com medo. Quantas festas e compromissos perderam para nos atender e assegurar nosso bem-estar. O Evangelho nos alerta para essa importante missão, que não pode ser relegada sob pena de semearmos para nós mesmos sofrimentos futuros nesta ou noutra existência. Sabemos que alguns pais não cumprem seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Por exemplo, existem muitos homens que não assumem a sua paternidade, deixando seus filhos à espera de um simples afago, de um abraço e que muitas vezes são relegados à própria sorte. Mas diz o Evangelho que somente a Deus compete julgá-los, e não aos filhos. Muitas coisas não se tem condição de entender, por isso não se deve alimentar mágoa e ressentimento. O Evangelho nos convida a pagar o mal com o bem, a sermos indulgentes, perdoarmos e termos compaixão para com aqueles que descumpriram essa tarefa sublime. Se devemos amar até mesmo aos inimigos, essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, amar incondicionalmente, sem esperar retorno. O dever de todo cristão é amar ao próximo, como a si mesmo. Ora, se somos portadores de graves defeitos, se ainda estamos tentando nos aperfeiçoar, não temos condições para julgar ninguém, principalmente nossos pais. É isso mesmo. Os filhos devem, para com os pais, tornar eficaz a lei da caridade e lembrar o que determina o Evangelho. Vês que todo procedimento condenável em relação aos outros, mais grave se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque nesse, falta de caridade se junta à ingratidão. Pratiquemos o Evangelho em todos os momentos de nossa vida. Que o amor seja sempre nossa bandeira de luz. Não esqueçamos de sermos gentis, atenciosos, carinhosos, prestativos e cobrirmos nossos pais de tudo que eles precisarem. É dever dos filhos fazer de tudo para que prevaleçam seus pais a vontade de viver. E isso com certeza não acontecerá se eles forem submetidos ao desprezo, à inutilidade e à solidão. É claro que não estamos dizendo que as pessoas devem ter filhos pensando em ser sustentados por eles. Não, devemos nos prepararmos para envelhecermos com saúde, trabalhar e se autossustentar. Ninguém quer ser um fardo, não é mesmo? Mas se um dia formos abandonados, devemos passar por isso com dignidade para sermos aprovados. Mas ao filho que não cumpriu seu papel, responderá pela sua omissão. Se almejamos a paz interior, devemos exercer com alegria nosso dever, afastando o egoísmo, o comodismo e renunciando ao conforto quando o dever filial se apresentar. Com isso, adquiriremos a paz e a tranquilidade. O que você acha? Prece final. Agradecemos, Jesus, pela bênção da vida e oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos na Escola da Terra. Obrigado pela saúde, por nos dar forças para o trabalho, pelo pão de cada dia, pela amizade que completa nosso ser com energias gratificantes do amor entre os irmãos do caminho. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que nos acolhe, protegendo-nos das intempéries da natureza, dando-nos a segurança perante os embates da vida, pelo seu cuidado constante, pela intuição que nos conduz nos caminhos seguros, pelas vibrações que sustentam nosso ser e pelas energias que nos abastecem de forças para seguir mais essa jornada de forma equilibrada e tranquila. Ajuda-nos a construir um mundo melhor, de onde o mal seja banido de vez e somente o amor prevaleça. Ajuda-nos a eliminar em nós o egoísmo, que nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos e sermos caridosos